tive desventuras e promessas passageiras com mulheres traiçoeiras que só sabem enganar. Vou perguntar para todo mundo se a felicidade está distante ou escondida em algum lugar. Já procurei até no infinito de alguma existência. A felicidade de minha vida não pude encontrar. Nesta minha vida só conheci a desilusão de gente fingida, sem amor e sem coração. Quem eu confiei tanto, amei, me abandonou.